cada passo me torna mais forte. Rap é a bússola, mostra meu norte. Viagem sem visto no meu passaporte. E a cada hit é um teleporte. Família é a base do meu suporte. Eu vim na fé, não contei com a sorte. No corre do lobo, sem corre do lobo, também quero ouro. Na picadilha de sempre é o flow, ideias que ampliam a sua visão. Fazer por amor, estancar divisão, pra não ter ambição e depois divisão. Vende progresso a nossa missão, se não vende CD vou tocar coração. Com poesia fazer emissão, conter esse caos através da canção. Pico negro louco da quebrada, sem camisa de verme chinelo. Do borracha pique dando uns trago, farol baixo, sorriso amarelo. Invejoso se ataque diz, que nós tá pra frente se nós tá feliz. Pouco sabe sobre o que é raiz, amargura desses infeliz. Pé na porta, quero minha grana, foda-se a fama, feliz a família. Vocês pensaram que seria fácil chegar até aqui sem perder a trilha. A vida bate, mas eu revidei, do meu talento nunca duvidei. Minhas dívidas foram dádivas, fiz o meu castelo onde fui o rei. Dos pesadelos eu nem quero lembrar, eu não degusto dessa depressão. De joelhos disposto a orar, igreja não concederá salvação. Mesmo torto, tomei linha reta, manter a conduta, nada me afeta. Elevando a paz, nada mais me brega, fiz da poesia saída secreta. Por onde irei? Não vou mais olhar pra trás, aquele tempo ruim superei. Minhas religiões é simples papel pra ganhar os papéis. Sentimentos gospel e te fazer sentir nos altos céus. Poema um cordel, todo se quanto mel. O homem extasia o prazer dentro de um bordel. A boca que fala só fala amém. Viver o que eu sinto ela não quer. Só vivo o corre que escolhi. Caminhos estreitos mantendo a fé. Se isso virar eu consegui pular frustrações que estava no pé. No corre distante eu sigo adiante no nado constante contra a maré. Posso se cobre com máscaras. Vazio, então rasgarás, contaminou sozinhos que já sofreu. Esquema mudança e tudo farás. Tô queimando o corpo que já morreu. Só calma, renda se a vida é um passe, pegue barque do que prometeu. Os boy roubando a cena, encenando ser a perifa no jogo. Mas a periferia não quer só uma cena, queremos o filme todo. Patético, sintético, tão flácido, genérico, supérfluo. Sua causa sem nexo, sem cérebros, adicto, observo, electro, me preservo. Eu sou mais um circunspecto. Minha história começa em 72, sem topo, onde minha mãe sofreu 3 tentativas de aborto. Eu disse 3, tipo Cristo ao terceiro dia. Tudo isso enquanto o hip hop nascia. Seu coração cofre, nunca serei pobre. Sua pele é prata, sua mente é ouro e seus braços me cobrem. Sem pai, adotada, nunca se sentiu sozinha. Minha coroa não teve o coroa e é rainha. Me fez rei, não serei amedrontado. Que os mares vermelhos se abram com o meu cajado. Quer ter vitória, mas nem tudo é sobre vencer. Pois minha história é superação desde antes de eu nascer. O melhor rapper tem mais flow, eu discordo disso. Coloca flow, coloca ideia, eu boto a vida nisso. Os bandidão xingando a mãe, vou lançar uma ideia. Ao invés de grupo, vai lavar louça pra sua feia. Por onde irei? Não vou mais olhar pra trás, aquele tempo ruim superei. Fui capaz e o meu castelo onde eu serei. Fui atrás do que era meu, fortaleceu e eu nunca parei. Pela paz, o mundo me deixando forte, o norte. Por onde irei? Não vou mais olhar pra trás, aquele tempo ruim superei. Fui capaz. Pela paz, o mundo me deixando forte, o norte encontrei.